Mantenha as condições visuais via corredores, reporte Vera Cruz, o 2018, ajuste no 0 no 4. O Mike Govito, estou com o César 150 da CFA na curta final de aproximadamente 2 milhas. Tem condições de virar à esquerda e via Quebec, táxi via Mike até Lima? Abre Mike. Obrigado. Azul 4235 no solo 04, direito 129. 229, tá? 235 azul. É, pode informar pro vento, o vento? Vento 100 graus, 14 nó. Meu Copaçango, chame torre no noite, decimal 6 para instruções de pouso. Gente, eu chamar a torre 186, eu vou pro Copaçango. Alva Vigilet, pista do 7, pouso autorizado, 110 com 15. Dois elevador, Papatango Romeu, Papatango, sobre a rotatória, visual com campo. Gente, pode prosseguir com a final, pista 17, após estabilizado, número 2 para a pista 17, Romeu, Papatango. Gente, número 2 para a pista 17, o Romeu, Papatango. Papá, uniforme Bravo Serra, tô com o César 150 na curta, final para pista no 7, não vai interferir na sua aproximação. Continue, cheque o trem, igual a liberação. Uniforme Bravo Serra. Estamos com o trem baixado, checado, sem problema com o trem. Papá, uniforme Bravo Serra. César já tocou a pista no 7, o trem já está checado, o vento é 100 graus, 15 nós, tem um pouso autorizado, pista 10. E uniforme Bravo Serra. Bravo Serra. Sai na minha escuta, ainda não beberá. Você já, Mike Green. Que é com Índia. Confirme novamente? O Alfa Vigilet inicia o 180, agiliza para liberar a pista para o Pátio 4 o quanto rápido possível. Alfa Vigilet. Matheus, no solo 07, reporte liberando a pista. Liberar um faixa torre no noite desse momento para instrução de pouso. Ação para o seu treinamento na cabeceira 35. Ok, aguardando mais tempo ver, entrando no ponto aqui. Voador Romeu, botão na final da 17 a 3 milhas. Solo na bomba 9 na 8 Lima Lima, no pátio da aeroporto, pronto para o ponto. Observador Romeu, passando 2 milhas da final da 17. Romeu Papatango, pista 17, tem um feno cruzando aqui o eixo no 0735, tem livre o pouso. Romeu Papatango, pista 17, o trem é fixo. Afirma, trem fixo, visual com feno na final da 0, livre o pouso na pista 17, Romeu Papatango. Gente, autorizada, presente, final no 7, aposta avisada, Índio November Alpha. Novembro 883, Romeu Whisky, chamou o Torres. 9-1-8, Lima 4, tarde, aeroporto. Ah, tá ok. Lima Lima, até a interseção, chame para o cruzamento da pista. Lima Lima. Papai, uniforme Bravo Serra no solo 09, libera a direita, 121 no décimo 9. 219. Solo Uniforme Bravo Sierra, revisando a ativa para o Pátio 3. Autorizado, Uniforme Bravo Sierra. Ok, o Andes 581 is Asia para level 280, is confirmed? Yes, 5280. Estou com o Papa 28, efetou o backtrack, vai prosseguir para a cabeceira 17. Está livre o cruzamento, via Quebec, Mike e Lima. Eu estou com o Eco Charlie 35, o aerocóptero, no ponto de esperada 35, ok? Táxi autorizado, observando o aerocóptero na ponte de esperada 35. Tu copie, 581. He is Asia for level 280 via Upper Whiskey 50, runway 10, right turn, dial departure, after dial, Leda position, after Leda, B-dive position, and it's 581, airborne runway 10, right turn, 119 small 8, 5021. 5021. Mike na Lima na sequência. Tá, sim, com Mike. Good copy. Can you repeat after the dial departure, please? Dial Lita. Dial Leda Vitev. Dial Delta Alpha Eco Lima. After Leda Lima Eco Delta Alpha. After Vitev. Bravo India Delta Eco Vitor. Ok. Dial Leda Vitev. Via Lima. E chamaram o Solen 1219 para prosseguir até o ponto de espera. Está na linha para chamar o Solen 1219 e tudo mais. Maquinão, hein? É. Desqualc. Desqualc em 1021. 0021. Ok, 5021. Salo Salvador, November 918, Lima Lima. November 918, Lima Lima, prossegue após o azul até o ponto de espera na minha escuta, ok? Após o azul, gente. Qual azul esse que tá no finger, hein? Ele vai parquear à noite. Tá bom, Lima Lima. Andes 581, Salvador Control 119.8, after the off, turn right. Report ready to start up and push back, stand 10 and 8 decimal meia. 8 meia, obrigado, tchau, bom final do mundo. Até mais. Motor em Salvador, SF 208, alcançou a outra vez de Serra Novembro, Victor Romeu. Sim, você conhece a posição, farol da barra, 208? Sim, conheço o farol da barra. Farol da Barra vai ingressar via litoral sul a 500 pés, 1013 o ajuste. Sim, litoral sul a 500 pés, 1013 o ajuste, já vai iniciar a descida. Papá, o meu Índia November Alpha, no solo aos 13,180, repórter lá liberando para o PAT 4. 1000 pés. Pode ingressar para 3. Afirma, para 35 então, mantendo a escuta permanente, o Mike é convido. Da Bridge, controle 119.8, 5.100 no transponder, voo 0.95. Entendeu, São Paulo, nível 360, Brasil 1.6, Bridge, a Bridge, Brasil 1.6, Belo Horizonte, DCT 30. Decola dando 0 com curva direita, da El, 19.8, 5.006, transponder, mano 0 no 5. Firma da El, Leda Bridge, 5.006, chame pronto no portão 1. Da El, Leda Bridge, mano 0 no 5. November 918, Lima Lima, é o solo. Abre esse bota, prossiga. POB? Tá com 08. Ponte espera 186 Torre, uma boa viagem, 1013 no ajuste. November 918, Lima Lima. Obrigado, esquadrão. Vento 90 com 14, pouso autorizado, gol. Oh, pouso autorizado, obrigado. Bom dia, ao atingir, mantenha o ponto de espera, November 918, Lima Lima, 37 da Gol na final. Boa, 18-6. Boa, Salvador, muito boa tarde, é o Tango Índia Brava. Tango Índia Brava. Eu bravo aqui da próxima Itapuã, visual com a aeronave na curta final, quando autorizado, virado para o Pátio 4, ainda bravo, no litoral. Lima Lima, mantém a presente posição. Mantém a presente posição. Ok. Tango Índia Bravo 7, tráfego da 37 da Gol na curta, da presente então direto para o pátio 4, cruzando a final da 10. Reporte solo controlado, 90 com 16, Tango Índia Bravo. Camará no solo controlado, Índia Bravo. No 390, aguarda a cópia, ajuste no 0 no 3, o gol no 2 no 0. 0-9-3, aguardando cópia 3-9-0. November 9-1-8, Lima Lima, pista no zero, alinhar e manter. Agora na tela 0. Salvador. Bom dia, gol no 477, com a informação Julian. Gol no 477, senhor de identificação, autorizada a chegada a ponte, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil com 1013, gol no 477. Uno 731, no solo Sotero Politano, 17, pela direita, 1219. 219. Mas é convite para você decolagem, galera, circuito. 0 no 8, aguarde a descida para 500 pés. Mantém mil pés aguardando aí as novas informações, o 20 no 8. De cabeceira 1 no 0, ok? Abre Matheus, agora Matheus, cruzamento na cabeceira, na vertical da cabeceira 10, o Golf Swing vai iniciar a rolagem da pistão no 0, ok? November 918 Lima Lima, 90 graus, 18 nós, declaro autorizado. Real. Índia Brava avistado, chame solo controlado, pátio 4, 90 com 18, sangue de Brava. Índia Brava, livrou, final 10-0, chamará no solo controlado, sem interferir com o manifesto também. Tá livre decolagem, é com o Vitor, circuito pela esquerda, então aqui na cabeceira 17, na cabeceira 1 do zero. Lima, 18, 19, 8, boa viagem. Obrigado, boa domingo. Patrulha, bom dia, Novo Bernal, 18, Lima, Lima. Dia 99-18, Lima Lima, sobe para o 430, contato radar. Saída da El, vigilante. Da El, vigilante, Lima Lima. Estou 18-6. Tomei o uísque. Autorizada, tem interseção à sua esquerda, reporte para o cruzamento pistão 735, Romeu Whisky. Mano, autoriza subir a 100 instruções pro 99 Lima Lima? Motivo. A 307. À esquerda via pista é pode tirar de pronto, November 883, Romeu Whisky. Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, perdeu o contato com o 135, está mantendo 80, passou a dúvida. O Exército 2018? Na escuta. Chame a torre agora, 198 decimal 6 para instruções de pouso. 198 decimal 6, grato. Controle Whisky, Bravo Whisky, pagou, está mantendo 180, perdeu o contato com o 135. Aguarde para girar base e final no 7, o Mac Equivido. Vai ficar só no toque remetido ou vai afastar depois no corredor axé? É, fica no toque remetido. Sua frequência, aguarde. Ok, o Mac Equivido. Sim, a gente vai manter esse tempo assim de lado de frente, aguardando a decolagem do sol. Positivo. 2 Salvador, Exército 2018, transferência. Exército 2018, mantenha ali o litoral, reporte inicialmente na vertical do farol de Itapã, onde manterá aguardando para prosseguir para o pátio militar da base aérea, ok? Afirmativo, 2018. 198503. Novamente autorização para o gol 1260. Salvador Recife 390, pelo Whisky 58, pista 1-0, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 119.8, 5013. Mantenha sobre a vertical do farol de Itapuã, temos um Falcon alinhado cabeceira 17 que vai decolar, ok? Vai manter a espera sobre o farol de Itapuã, mantendo 500 pés, o Exército Brasileiro 2018. 500 pés circulando o farol do Itapuã, aguardará o 2. Novembro 883, Romeu Whisky, tá pronto para a decolagem? É. Ok, tem um helicóptero tá afastado no litoral, está descendo de 1.000 para 500 pés. Ainda não bloqueou o farol de Itapuã. Sua decolagem vai estar restrita a curvar à direita após 1.500 pés, ok? 1.500 pés é 90 com 14, está livre a decolagem. 430 para nível 1. Covento, final no 7, aprovado, chame na curta, Covento. Covento, chama. Exército Brasileiro 2018, confirmando, mantém o farol de Itapuã, 500 pés, Falcon iniciou a laje da pista no 7, ok? Aguarde para prosseguir até o pátio militar da base aérea. Gente, aguardará, no litoral, no farol de Itapuã. No 5, direita, ponto de espera, 18.6, 1.003, boa viagem. Direita. Quanto está no 1013, no gol 0-1-5. November 883, Romeu Whisky. E tráfego já superado, chame o controle agora em 1-9, decimal 8. Tenha uma boa viagem. 1-9, decimal 8, grato, bom dia. O Exército Brasileiro 2018 pode prosseguir via linha litoral, reporte no Traverso Sul do Aeródromo ou deseja aproximar via cabeceira 1-0 para o pátio da base aérea? Negativo, aproximar via cabeceira 1-0 para a base aérea. Negativo, tráfego já avistado, autorizado a iniciar a curva à esquerda e ingresso final 1-0, reporte checado. Botar na final checado, passar travado 2-0-8. É com o curso final da 1-0. 3-2-5, opção 2-5-1-9-9, Lima Lima, obrigado. Da Exército Brasileiro, ingressando final, pista 1-0 para pouso, que vai cruzar o eixo 17-35. Ele vai tocar, manter aqui alguns segundos para passar de sentido mais rápido. O Exército Brasileiro 20118, informação de tráfego, temos um helicóptero sobre a cabeceira 17. Está livre a aproximação, checa o trem 9016, Exército Brasileiro 2018. O trem está baixado, travado, Exército 2018. Estou em Salvador, muito bom, chegou no 05, ponto de espera deu no 0. Mantenha o ponto de espera, vou no 0, no 5. Mantenha. Salvador, bom dia, azul 4060, passa 170 para 150 e repito informação de tipo. Azul 4060, identifique, desça para o 050, chegada a Mari. Descida ao 050, chegada a Mari, informação de tipo. Gol no 477, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, finalizada final no 0. 2000 pés, 1013, autorizado, LSX Ray, gol 1477. Whisky Bravo Whisky, desce para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 4000, ajuste padrão, Whisky Bravo Whisky. Controle November 883, Home Whisky Cruze, nível 100, solicitou Pro do Breed. Grato. O gol 1477 vai efetuar um desviozinho à esquerda aqui para contornar a formação, vai voar na Pro 180. Livre! Obrigado, gol no 477. No 208 já está cruzando aqui a pista. Gente, o Exército 2018 autorizado a aproximação e pouso no pátio militar da base aérea, reporte solo controlado 5-18, é Exército. Boa noite, gente. O Ecovito pode decolar? Afirmo, 100 graus, 18 nós, Ecovito. Unipone 1A10, Venuera e Tower 118.6, QNH 1013, and this 581. Ok. Taxi de Alpha to runway 10, contact tower 118.6, and that's for 581. São Salvador, Exército 2018, já está no parque. Frente, frequência livre. Prato. November 883, Romeu Whisky, chama Centro Recife, 13325, 1251 no alternado para voar direto bridge. 13325, repita o alternativo? É, 1251. 1251. Grato, bom dia. Bom dia. Vamos já iniciar a curva esquerda o quanto antes. Estou com tráfego 737 Gol a, passando Duna, 10 milhas da cabeceira 10. Ok, curva na esquerda da presente, mais agora. Então está livre a curva à esquerda e base. Aproximação também para a cabeceira 7, aguardando para iniciar a emitida, 100 graus com 16, é correto? É correto. Voo no 0, no 5, declarado aos 28 minutos de Salvador. 19.8, controle, boa viagem. 19.8, boa. Torre no noite, decimal 6. 18.6, gol 1477, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 0, no 5, na Dael, 1500. Gol no 0, no 5, sobe para o 360, saída da Dael, serviço de vigilância. 360, Dael, gol no 0, no 5. Eduardo. Girar base, ô Maquia Conceito para 17. 2 horas de girar base, aproximação, aguardando para a arremetida, né? Que o Vitor 100 com 14. Sim, Maquia Conceito tem intenção de, após toque, retornar para o pátio 4, para a troca de tripulação e iniciar o novo, a nova notificação. Atingi 4 mil, pode prosseguir na descida do Whisky para Whisky? Tiro 477, tráfego avistado, checado à sua esquerda, helicóptero aproximando para verificar o cabeceirão no 7, sem interferência, aproximação, 100 com 14, livre pouso. Pouso autorizado, 10, ciente do tráfego, gol 1477. Se o Mike é convite, então aproximação, libera para o PAT 4, é a notificação de que horas? Ou seria a tosse? 12:30 agora, senhor, já vai dar início em mais alguns minutos. Treze e trinta, né? Afirmativo. Autorizando 4000, preço reporte para o lançamento, o... Julia Quebec. Ok, trata. Salvador, bom dia, o Azul 4235, está sentindo informação Kilo, pronto para a cópia. Salvador, Rio de Janeiro, nível 300, para o Whisky 50, pista 1-0, curva direita, saída da EL, Leda Bidev, controle 119.8, 50 no meio. Agora a notificação. Autorizado RJ1300, via pelo Whisky 50, decola curva direita, saída da EL, Leda, Bidev, 50, 1 no meio no transponder, saída em 119.8 para Azul 4235. Correto, Azul, chame pronto. Chamada pronta, Azul 4235. Solo, Salvador 3295. Siga. 360 para Guarulhos, quanto precisa? Edição é um instante para a cópia VD13. VD13. Anders 581, clear, line up and wait, runway 10. Ok, 581, clear for runway 10. Whisky Bravo Whisky desce para 3000 pés, 1013. 3000, 1013. 60, posição 4, solicita posicionamento. Autorizado no 260, chama táxi. Autorizado, chamada para táxi no 260. É com 21, 19. Bravo Whisky, 2000 pés, autorizado a final 1-0. 2000 autorizado a final.